A paz do Senhor Jesus, queridos, que a bênção, a paz, a alegria e a bondade do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça hoje e eternamente. Nós hoje vamos ler o capítulo 23 de Jeremias. É um capítulo um pouco mais longo, mas nós vamos lê-lo todo, porque eu creio no poder que há na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder por si só. O fato de ouvirmos a palavra já fala aos nossos corações e ministra ao nosso espírito. Assim diz a palavra do Senhor, oráculos messiânicos, o rei. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, Deus de Israel, contra os pastores que apascentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir essas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tsedekenu, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá: juro em nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Quanto aos profetas, no íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e de suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição, a terra se desespera em pranto e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem, encontro espalhadas as suas iniquidades, denuncia Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para os quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Yahvé. Entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram o meu povo do caminho. E entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam o que pratica o mal para que nenhum deles reflita e se converta em sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhe sobe do próprio coração e não dizem a palavra que procede da boca de Yahvé. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações, afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la, aí está a tempestade de Yahvé. A sua fúria já foi desencadeada, eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente essa profecia. Eu não mandei esses profetas, entretanto eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem parecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viesse a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Portanto, assim indaga o Senhor: eu sou apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? E pode alguém esconder-se e esconderijos que eu não os observe? Assevera Yahvé. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuaram a profetizar mentiras, ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos se contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto o que tem a palha a ver com trigo? Questiona o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Indaga Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma Yahvé: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Yahvé. Estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam com as suas mentiras irresponsáveis, dizia o meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera Yahvé. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote te indagar, qual é a mensagem solene e pesada da qual Yahvé te encarregou? Então lhes dirá: vós sois a minha carga pesada, e eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. E se o profeta, o sacerdote, ou alguém do povo disser: esta é a sentença encarregada por Yahvé, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu amigo ou parente. O que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yahvé, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do Deus vivo, do Eterno dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: qual é a resposta do Senhor para vós, ou o que Yahvé comunicou? Se contudo dissertes: esta é uma mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim declara o Senhor: por que dizeis: esta é a mensagem da qual Yahvé me encarregou, quando eu vos adverti que não dissesses isso? Por isso, por esse motivo, vos desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e a vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos, quando nós lemos esse texto, não dá para nos desviarmos, não dá para falar outra coisa a não ser o que é refalado, dito e visto e ouvido e transmitido nos nossos dias. Essa palavra do profeta Jeremias parece que foi escrita para nós, porque o que tem de homens e mulheres dizendo que falam em nome do Senhor, quando na verdade falam em seu próprio nome e dizem que não virá nada, que haverá paz, a paz, e quando não há paz, que tudo vai bem, que é prosperidade, mas prosperidade, só falam de prosperidade. A gente liga a televisão, são pastores pastoreando sem o menor escrúpulo, dizendo, pedindo dinheiro e dizendo que não haverá problema, porque Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que supre todas as necessidades, que Deus é um Deus que faz com que eles possam ser abastecidos e serem ricos, quando na verdade o Senhor não está buscando riqueza. O que o Senhor quer é um coração quebrantado. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. O Senhor nos disse, nos diz a sua palavra, que não é para nós nos preocuparmos com o que nós havemos de comer ou beber, com o que nós havemos de vestir, porque nós somos muito melhores do que os pássaros, do que as aves dos céus, e melhores do que os lírios do campo. E eles, como se vestiram, como nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que o Senhor cuida. E os pássaros, que são cuidados pelo Senhor, também não morrem de fome, porque o Senhor produz para eles e providencia para eles o meio de sobrevivência. E a mesma coisa o Senhor diz para nós: não sois vós muito, de muito maior valor, homens de pequena fé? Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, o que diz a palavra do Senhor, para não nos deixarmos enganar por profetas, por pastores que enganam o povo, que enganam as pessoas, que falam mentira em nome de Yahvé, dizendo que é palavra de Yahvé, quando Yahvé nunca pensou em dizer. Coisas que não saíram, que não passaram pela mente do Senhor, eles dizem que saiu da boca do Senhor. É como esse texto aqui que nós acabamos de ler. Mas o melhor de tudo isso é que o Senhor nos dá a esperança, que esse texto também nos traz a esperança de que vai haver um tempo em que um rei reinará com justiça, um rei reinará e o seu nome será justiça nossa, o seu nome será justiça nossa. E esse rei que é justiça nossa, ele já veio. E ele já deu a sua vida por nós, ele já morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, ele pagou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser limpos e pudéssemos ser puros na presença do Senhor. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos curados. E ele nos abençoou com uma vida nova. Ele nos diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, porque eu sou o descanso para vós, diz o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia, uma palavra de bênção, uma palavra de renovo. Uma palavra do rei justo, do bom pastor, o pastor que dá a vida, que deu a vida pelas ovelhas. A palavra vai nos dizer que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o ladrão não. O ladrão vem à noite e entra pela porta escondida e arromba o lugar das ovelhas e as rouba. Mas as ovelhas não reconhecem a sua voz. Mas a voz do bom pastor, as ovelhas reconhecem e a seguem. E o bom pastor se chama Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. A ele nós devemos ouvir, a ele nós devemos escutar, a ele nós devemos seguir, porque ele é o justo juiz, ele é o único que é aquele que Jesus, que Yahvé vai declarar que ele é o Senhor, ele é a nossa justiça. Senhor, justiça nossa, que ele é a nossa justiça, ele é a nossa bênção, ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação, ele é a nossa alegria, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso provedor, é ele que provê todas as coisas para nós. E nós precisamos estar bem atentos a isso, queridos, porque todas as coisas boas provêm do Pai das Luzes. Tudo que é bom provém do Pai das Luzes, e o Pai das Luzes é Deus, e dele provém todo bem, e dele provém todo bem, e dele veio o Senhor Justiça Nossa, ele enviou, aprove a ele enviar o seu filho, o único filho, o seu filho unigênito, para que ele pudesse dar a vida por suas ovelhas, dar a vida pelas ovelhas que estavam dispersas e sem pastoreio, dispersas pelos campos, dispersas sem orientação. E assim como foi nos dias do profeta Jeremias, assim como foi nos dias de Jesus, assim também é hoje, continua sendo hoje, porque hoje o Espírito Santo faz essa obra, a obra de fazer com que todos reconheçam e ouçam a palavra do Senhor e a entenda a palavra do Senhor. Porque Jesus disse: Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo e ele vos fará entender todas as coisas. O Espírito Santo nos faz entender todas as coisas, nos faz entender qual é a vontade do Senhor, nos dá discernimento para ver o que é palavra do Senhor e o que não é palavra do Senhor. O que é vontade do Senhor e o que não é vontade do Senhor? O que é mandamento do Senhor e o que não é mandamento do Senhor? Ele nos guia pelos mandamentos do Senhor, pela lei do Senhor. A lei do Senhor é boa e refrigera a alma. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, olhar para a palavra do Senhor e sermos conduzidos por ela, observarmos, porque toda a lei e os profetas já se cumpriram em Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento de toda a lei e os profetas, porque ele é amor. E o amor cuida, e o amor cumpre toda a lei e os profetas. Ele mesmo disse, quando perguntaram para ele: Senhor, o que fazemos para herdar o reino de Deus? Ele diz: Olha, o que diz a lei? A lei diz que ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu vos digo, disse ele, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, e assim estarás cumprindo toda a lei e os profetas. Esta é a palavra do Senhor. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, tê-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, tê-lo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, como único provedor para as nossas vidas, não depender de outras coisas, não depender de palavras, de adivinhações. Adivinhações que muitas vezes vêm. E as pessoas ficam dizendo que são palavras do Senhor, mas são palavras das suas próprias cabeças, dos seus próprios corações malignos, porque estão olhando não para a necessidade do outro, não para a necessidade da pessoa que está ao seu lado, não para a necessidade do próximo, mas está olhando para a sua própria necessidade, para o seu próprio interesse, para a sua própria mesquinhez. O Senhor está procurando pastores que pastoreiam segundo o seu coração, que dá a vida pelas ovelhas, que tem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e sabe que as demais coisas serão acrescentadas, e que dão a vida pelas ovelhas e vão atrás das ovelhas e cuida das ovelhas. A ferida ele trata, a quebrada ele toma nos ombros e trata, e até que ela fique curada. O Senhor mesmo vai dizer, quando o pastor chega no seu redil e vê que uma ovelha está faltando, tem 99 Um pastor que tinha 100 ovelhas, chega no redil, tem 99 estão ali, mas está faltando uma. Ele sai, ele guarda as 99 e vai atrás da uma que está perdida. E quando a encontra, coloca no ombro e traz a de volta, e traz ao redil de volta, e cuida dela, e sara as suas feridas antes de soltá-la novamente. Assim devem ser os pastores hoje. Os pastores devem olhar para as necessidades do rebanho, para as necessidades das ovelhas, e não para a sua própria mesquinhez, para a sua própria. Seu próprio tempo, para sua própria necessidade, ficam priorizando o seu tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para aquilo outro, quando na verdade não tem tempo, porque está gastando tempo com aquilo que não é necessário, quando na verdade o seu trabalho do pastor é cuidar de ovelhas, e nós precisamos de pastores que cuidem de ovelhas e que dão a vida pelas ovelhas, assim como Jesus deu a sua vida por nós. É assim que Jesus nos chama, ele é o modelo para as nossas vidas. Ele é o modelo, nós devemos segui-lo. Nós devemos andar de acordo com ele e não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com aquilo que com os ensinamentos dos homens, com o modelo A, modelo B, o modelo C. O modelo que nós temos é o modelo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o modelo certo. Jesus Cristo é o modelo ideal. Jesus Cristo é o modelo que devemos seguir. Porque ele é o justo juiz, ele é o rei justo, ele é o justo que veio para nos remir e nos remiu de todo o pecado e de toda a injustiça. E pelas suas pisaduras, como eu já disse, nós já fomos sarados. Meu irmão e minha irmã, busque hoje a presença do Senhor e entregue a sua vida nas mãos do Senhor e deixe o Senhor fazer aquilo que está presente no coração dele para a sua vida. Não fique buscando homens, não fique buscando conselhos de homens, conselhos de mulheres, conselhos de profeta A ou profeta B, ou que se diz profeta A ou que se diz profeta B. Busque a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é digna de toda a confiança. Tudo que está descrita na palavra do Senhor, nós podemos observar. Colocar em prática e obedecer, porque é a verdade. Toda profecia que não estiver de condizente com a palavra do Senhor, esta é mentirosa. E o pagamento será, como nós lemos aqui no texto, será disperso, será lançado no fogo, será lançado no lugar deserto e no lugar em que não se vive. Mas aqueles que andam na presença do Senhor, que são profetas, pastores do Senhor, esses sim terão a provisão do Senhor e o cuidado do Senhor, e pregarão a palavra do Senhor, e não tirarão nenhum i, nenhum tio da palavra do Senhor, porque eles sabem que a palavra do Senhor diz que ai daquele que tirar um tio da palavra do Senhor, esse será cobrado por ela. Mas nós devemos pregar a palavra do Senhor como ela é, como ela está escrita, porque ela é a verdade. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, é verdade, mas homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram a palavra de Deus. E essa palavra nós devemos ouvir e nós devemos obedecer e nós devemos estar atentos a ela. Jeremias escreveu nos seus dias, os reis nos seus dias não deram ouvidos, os sacerdotes não deram ouvidos, aqueles que se diziam profetas do Senhor não deram ouvidos, porque eram falsos profetas. Mas eles tiveram a sua paga, foram mortos, muitos foram mortos, outros foram levados para o cativeiro. Mas aqueles que ouviram a palavra do Senhor, ainda sobrou um remanescente fiel que foi levado cativo para a Babilônia, retornou para Israel, para a morada onde o Senhor havia prometido que traria-os de volta. Porque já ele diz, a palavra diz assim: um dia se dirá, jura em nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações por onde os exportou, e eles viverão da sua própria herança, na sua própria terra e herança. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor dispersou, o Senhor não salvou o seu povo, não apenas do Egito, mas salvou também das terras do norte, ou seja, salvou da Babilônia, salvou das terras dos caldeus e trouxe o seu povo de volta à sua terra. E está trazendo, até hoje ele está juntando, e depois o povo foi disperso de novo por causa do pecado. Mas em 1948 eles começaram a retornar para Israel e estão retornando até hoje. Estão retornando, estão juntando-se Israel, porque está se preparando o dia da vinda do Messias. O Messias virá, terá um contato, uma bênção especial para o povo de Israel. Não sabemos exatamente como será, mas haverá uma manifestação específica do Messias para o povo de Israel. E eles verão, e todos aqueles que o trespassaram também o verão, mas muitos serão salvos, porque crerão no Messias, e serão salvos pelo Messias, e serão também levados e participarão da segunda glória, porque a glória da segunda casa é maior do que da primeira. A glória da segunda casa é muito maior do que da primeira, e o Senhor tem essa bênção para Israel e tem essa bênção para todos nós. Queridos, a bênção da segunda casa é maior do que da primeira, lembra disso? Então, tudo que você está vivendo hoje, tudo que você está passando hoje, não é nada diante do que está prometido para você, do que está preparado para você no reino celestial, o reino que o Senhor foi preparar. Porque ele mesmo disse: não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, voltarei para buscá-los, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. É isso que o justo juiz está preparando para nós. É isso que o Senhor Justiça Nossa está preparando para nós. O Senhor Justiça Nossa, descrito por Jeremias, é Jesus Cristo, o Senhor, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o primogênito de Deus que foi enviado, o unigênito de Deus que foi enviado ao mundo para dar a sua vida pela salvação do mesmo. E ele, quando morreu naquela cruz, ele mesmo vai dizer que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele atrairia muitos a ele, e muitos foram atraídos a ele, estão sendo atraídos a ele até hoje, por causa da sua palavra. Por isso, nós precisamos pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, em todos os momentos, em todos os lugares, para que as pessoas possam ouvir, entender, compreender e serem por ela salva. Porque a palavra do Senhor renova, a palavra do Senhor salva, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor é boa e perfeita e restaura a alma. Meu irmão e minha irmã, entregue a sua vida ao Senhor hoje. Não abandone, não despreze, não faça como o povo de Israel nos dias de Jeremias. Não volte as costas para a palavra do Senhor, não volte as costas para a verdade, mas volta o seu rosto para o Senhor, volta a sua face para o Senhor e creia no Senhor, entregando a sua vida a Ele, deixando Ele cuidar. E tudo que você precisa, Ele sabe que você precisa. E ele vai prover no tempo certo, na hora certa, tudo para você, não vai faltar nada, porque ele não deixa faltar. O salmista vai dizer: olha, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Nunca vi um justo padecer do pão e a sua descendência mendigá-la. Então, é isso que diz a palavra do Senhor. O Senhor tem providência, provê para nós todas as nossas necessidades. Ele vai prover, porque é palavra dele, e a palavra dele é a verdade, a palavra dele é digna de toda confiança e de toda reverência. Por isso, confie na palavra do Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e ele fará resplandecer sobre ti o seu rosto, e ele fará resplandecer sobre ti a sua misericórdia, e ele te dará a paz, e ele te dará a paz, e a paz que ele dá não é a paz que esse mundo conhece, entre uma guerra e outra, mas é uma paz que inunda os corações, é uma paz que pode estar havendo guerras, pode estar o mundo caindo à direita e à esquerda, mas sabemos que nós não seremos atingidos, porque o Senhor está nos guardando, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor está cuidando, cuida dos seus filhos e de suas filhas. O Senhor cuida do seu rebanho, porque ele é o bom pastor. Ele é o justo pastor. Por isso, confia nele, entrega a sua vida a ele, deixa ele fazer aquilo que está preparado para você, aquilo que ele tem preparado para você. E o que ele tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a sua palavra. Então, entregue a sua vida ao Senhor, creia nele e descanse nele, e não tenha medo do amanhã, porque do amanhã cuidará de si mesmo. Olhe para apenas hoje, viva um dia de cada vez. Hoje é hoje, hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se nós vamos estar aqui, amanhã nós não sabemos se Jesus já terá voltado, ou se ele terá nos chamado, ou o que estará acontecendo. Basta a cada dia o seu próprio mal, diz a palavra do Senhor. Então, vivamos um dia de cada vez e andemos na presença do Senhor todos os dias, para que todos os dias nós tenhamos a provisão e a proteção dele. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, eu entrego a sua vida agora nas mãos do Senhor, para que você seja guardado, amparado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja com você, e com você permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Querido, se ajuda-nos a divulgar esse trabalho, ajuda-nos a divulgar essas mensagens. Fala, se alguém quiser receber a mensagem pelo WhatsApp, pede para entrar em contato conosco e nós vamos incluir o nome dela na lista do WhatsApp. Mas também tem o blog. Fala do blog para uma pessoa, fala para uma pessoa hoje, uma pessoa que você encontrar, dê a ela o endereço do blog, porque no blog tem mais de 130 mensagens que ela pode ouvir e pode ser abençoada por ela. O endereço do blog é bloglogo7.blogspot.com. Bloglogo7.blogspot.com. Então, fala do endereço do blog e nos ajuda a divulgar esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que é sério e é um trabalho que é árduo, mas que nós sabemos que o Senhor tem abençoado e o Senhor vai continuar abençoando. Ajuda-nos, em nome de Jesus e para a glória do no nome de Jesus. Amém.